este lugar. Que outro Deus opera maravilhas como tu, Senhor? Não há outro como tu. Quem poderá te resistir e prevalecer? Não há outro como tu.